entardecer. É impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. Num temporal você estava também ao meu lado, na grama, na areia de Santa, num fim de semana, batendo na casa do sol pra amanhã nascer. Chega ao entardecer, é impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. Num temporal você estava também ao meu lado, na grama, um grés na pracinha, num fim de semana, batendo na casa do sol pra amanhã nascer feliz. Sozinha sem você, lembrando teu beijo salgado e pedindo um abraço pra aquecer. Pôr do sol vai lembrar você, pôr do sol vai lembrar você. Quando chega o é impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. Num temporal você estava também ao meu lado, na grama, em paz na pracinha, num fim de semana, batendo na casa do sol pra amanhã nascer feliz. Pra aquecer.